Eu só queria um lugar onde eu tivesse paz. Eu não sou, é Sky. Aqui só tem problemas, tem guerra demais. Só tem violência, eu não aguento mais. Sky. As nossas crianças, um mundo melhor. Viver mais feliz, onde não tem nossa voz. Ensinando a elas, envelhecendo mais. Por isso eu aceio a bandeira da paz. A nossa criança, o mundo melhor. Viver mais feliz, vamos juntar nossa voz. Ensinando a ela, violência não mais. Por isso eu aceito a bandeira da paz. Eu só queria um lugar onde tivesse paz. É no céu, é Sky. Aqui só tem problemas, tem guerra demais. Só tem violência, eu não aguento mais. As nossas crianças, um mundo melhor. Viver mais feliz, vamos juntar nossa voz. Ensinando a elas, violência não mais. Por isso eu anseio a bandeira da paz. Eu só queria um lugar onde eu tivesse paz. É no céu, é Sky. Aqui só tem problemas, tem guerra demais. Só tem violência, eu não aguento mais. As nossas crianças, um mundo melhor. Viver mais feliz, vamos juntar nossa voz. Ensinando a elas, violência não mais. Por isso eu aceio a bandeira do pai. Sky.